Machista! Senhor, senhor, posso te fazer uma pergunta? Fala. O senhor tá varrendo homens? Não. Porque homens são lixo, sabe?